Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Agradecendo aqui a participação dos ouvintes através do Facebook, também do WhatsApp. Nós trouxemos hoje aqui o comentário do Jorge Pegoraro falando da questão do carnaval, do uso de dinheiro público, né, no carnaval. E a Ângela Sampaio comenta aqui no Facebook que é aquela história, né, para a saúde não tem verba, mas para jogar no lixo tem. É, não só nessa questão, porque eu falo assim, é importante investir na cultura? Eu considero que sim, né? Você investindo no carnaval, você está investindo também no setor cultural. Agora, quando falamos aí dessa questão de jogar dinheiro no lixo, há todas aquelas questões, né? Superfaturamento de contratos, cargos comissionados desnecessários, enfim, parece que se as autoridades, se as pessoas zelassem o dinheiro público da mesma forma como pensam duas vezes antes de desperdiçar o dinheiro próprio, enfim, acredito que teríamos aí um país bem melhor neste aspecto. Abraço aí ao amigo Haroldo Amboni do Morumbi, na sintonia aqui do Fronte Transamérica nesta manhã. E lembrando, hein, está em andamento aqui em Foz do Iguaçu o mutirão de combate à dengue. Aproveite aí, aumente um pouquinho o volume do rádio e dê uma passeada pelo quintal para verificar se há criadouros ou não do mosquito Aedes aegypti aí na sua casa. Não é mais um mosquito só da dengue, né? É um mosquito que transmite várias doenças, então todo cuidado é pouco com relação a este mosquito. Fronte é notícia. Foz do Iguaçu deve ser sede no ano que vem do evento anual realizado pela operadora de turismo CVC com a participação de profissionais da área de todo o país. Neste ano, o workshop Trade Show foi realizado no Nordeste, tendo como foco aí os destinos locais. A expectativa do evento em Foz do Iguaçu é colocar na vitrine os atrativos e estrutura da cidade e possibilitar a captação de novos negócios para o turismo do município. Fronte é notícia. Litoral do estado e Foz do Iguaçu. Estes devem ser os dois destinos turísticos mais procurados no Paraná por parte de viajantes paranaenses e de outros estados durante o feriado prolongado de carnaval. No litoral, o predomínio deve ser de visitantes de Curitiba. Somente nesta sexta-feira, 790 ônibus, com capacidade para mais de 26 mil passageiros, partiram da rodoviária da capital paranaense em direção às praias. Em Foz do Iguaçu, a ocupação média da rede hoteleira durante o feriadão deve ser de 75%. Fronte é notícia. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu no mês de janeiro a cifra de 201 mil visitantes, entre moradores da região, turistas brasileiros e estrangeiros. O número é ligeiramente inferior ao registro registrado no ano passado, quando mais de 211 mil visitantes passaram pelo atrativo, com a ressalva de que janeiro de 2015 foi o mais movimentado da história no lado brasileiro das cataratas. No lado argentino, o primeiro mês de 2016 teve a visita de 160 mil pessoas no Parque Nacional Iguaçu, Argentina. Já a ocupação média na rede hoteleira de Puerto Iguaçu foi de 75%. Fronte é notícia. E fique atento quanto ao funcionamento dos serviços em Foz do Iguaçu durante o feriado prolongado de carnaval. Os bancos, as lotéricas e os correios estarão fechados e reabrirão somente na quarta-feira ao meio-dia. No comércio, a abertura na terça-feira será facultativa, mas muitos estabelecimentos estarão fechados. Supermercados abrirão todos os dias. As lojas do shopping Cataratas atenderão com horário de domingo, ou seja, de feriado, né, das 2 às 8, na terça-feira de carnaval. Nos outros dias, atendimento normal. Já nas repartições públicas, os serviços não essenciais terão uma pausa e voltam na quarta-feira, depois do meio-dia. Hospital Municipal, UPA e PA do Morumbi funcionam normalmente, atrativos turísticos abertos durante todo o feriado e até mesmo aí com reforço para o atendimento à multidão de turistas aguardada aqui na cidade. Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Fronte Transamérica vai para a fanpage do time que divulga o nome da nossa cidade nos campeonatos que disputa. O Foz do Iguaçu Futebol Clube, carinhosamente conhecido como Azulão da Fronteira. Na fanpage do time você pode conferir de forma atualizada informações, fotos e vídeos sobre o elenco, que nesta semana teve dificuldades não só dentro do campo, né, contra o Coritiba, mas fora do campo também, com uma intoxicação aí que derrubou vários dos atletas e levou alguns até para o hospital. Resumindo, bicho feio, viu? O endereço para o Foz do Iguaçu Futebol Clube é a verdadeira página do Azulão. Nós estamos postando agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Bater aquele papo. É hora de entrevista, aqui no Fronte.